Eu vivo procurando um jeito pra gente ter jeito. Já faz é tempo que pra gente tá bem. Eu fecho os olhos pra não ver os seus defeitos. E quanto mais eu tento consertar, mais você faz questão de bagunçar a nossa relação. Inventa briga sem ter nada a ver. Acho que gosta de me ver sofrer. Mas de tanto eu tentar insistir e você demonstrar que pra gente não tá nem aí. Tô indo embora, tô indo embora. Mas fique sabendo que eu vou partir de uma vez, mesmo que depois se arrependa de tudo que você me fez. Quando eu passar naquela porta, não tem mais volta. Sei que vou sofrer pra te esquecer na maior solidão, mas eu deixo claro, combinado tudo com meu a gente não tá nem aí. Tô indo embora.